Jeová. Vira crente, toma agora Deus quer te engrandecer. Ele que trouxe a palavra pra você. Deus eu vim da glória, eu vou te adorar. Eu li em João que aquele que crê, ainda que morra você vai viver. Só acredita, Deus tá pra descer. Uma vez tentaram me dizer, Jesus Cristo me disse, eu tô com você. Então faz orações, meu pai guia, que Deus nunca vai te abandonar. Pregações, só crê que vai. Nada se compara com o amor do pai. Coração vai atender, a Jeová tá pra descer. Deus é a salvação, a salvação. Deus é quem ilumina minha vida. Me ensinou a seguir o caminho da Bíblia. My God, dei sabedoria ao teu filho. Pra seguir no caminho te dou minha vida. Jesus que me guia e eu tô pregando. Horas, dias, toda semana. O diabo se desvia quando eu digo seu nome. Aceitei a fé e vou viver em seu pega nome. Pega tua Bíblia, irmão. A morte já é garantida, irmão. Aceita Deus na tua vida, irmão. Tem que viver em Cristo, irmão. 3 da manhã tô pregando pra Cristo. Esse vaso aqui não desvia, irmão. E é como o pastor já dizia, irmão. É Deus. Prega pra Cristo, a palavra tem que ser vivida. Põe a mão nessa Bíblia. Coisa ruim que te desvia. Se entrega pra Jeová te usar. Que a palavra de Deus que te blinda. Tu faz orações pro pai guia, que Deus nunca vai te abandonar. Pregações, só crê que vai. Nada se compara com o amor do pai. Coração vai atender, a Jeová tá pra descer. Deus é a salvação, a salvação. Moisés, tipo Moisés, Jesus me encobriu de fé. Moisés. Então faz orações pro pai guia, que Deus nunca vai te abandonar. Pregações, só crê que vai. Nada se compara com o amor do pai. Coração vai atender, a Jeová tá pra descer. Deus é a salvação, a salvação. Pega tua Bíblia, irmão. Aceita Deus na tua vida, irmão. Tem que viver em Cristo, irmão. 3 da manhã tô pregando pra Cristo. Esse vaso aqui não desvia, irmão. E é como o pastor já dizia, irmão. Então faz orações pro pai guia, que Deus nunca vai te abandonar. Pregações, só crê que vai. Nada se compara com o amor do pai. Coração vai atender, a Jeová tá pra descer. Deus é a salvação, a salvação.